Olá, eu sou o cientista Ryan e estou aqui para fazer uma pergunta. Um homem não tem direito ao suor de sua própria testa? Não, diz o homem em Brasília, pertence aos pobres. Não, diz o homem em Aparecida do Norte, pertence a Deus. Não, diz o homem no MST, ele pertence a todos. Eu rejeitei essas respostas. Ao invés disso, eu escolhi algo diferente. Escolhi o impossível. Escolhi Rapture. Uma cidade onde o artista não tem medo da censura. Onde o cientista não se restringe a falso moralismo. Onde os grandes não se limitam pelos pequenos. E com o suor de sua testa, Rapture pode se tornar a sua cidade também. Bem-vindo ao OrionCast 21 BioShock. É uma lenda, vocês não estão ouvindo coisas, finalmente chegamos ao podcast de BioShock. E conosco temos os nossos companheiros de cidade, os nossos companheiros de Splicers e os nossos companheiros de poderes, Lula Molusco, Mr. Bluebells e Hyde. Vamos falar especificamente de BioShock 1 e explicar um pouco da história, explicar um pouco do gameplay, do porquê que vocês devem jogar esse jogo. E quem não jogou é besta. Quem não jogou é bobo e tem cara de melão. Quem não jogou é bobo e tem cara de melão e mamão. E aí, galera, agora vamos pular para os salves, vamos falar todo mundo que comentou aí. Primeiro a gente agradece todos os comentários, toda vez que vocês comentam lá, um anjo ganha asas. Então tem um monte de anjo aí ganhando asa, porque o número de comentários está cada vez maior, né, Hyde? Pois é. O negócio está ficando bom, então o céu provavelmente vai ganhar a guerra contra o inferno. Então vamos começar os saves. Dessa vez o robozinho, primeiro lugar, ganhou o Kisk 13. O Kisk 13 nunca explicou o nome dele, né? Ou já explicou? Então, como agora a gente tá fazendo esse negócio aí de querer descobrir o nome de todo mundo, né? É interessante. Não. Kisk, você tem que falar o que é esse Kisk 13 aí. Por que 13? E fala rápido Kisk 13 três vezes. Kisk 13, Kisk 13, Kisk 13. Não dá, é impossível. Então, o Kisk 13 foi um robozinho, valeu, Kisk. O Second Bad Guy, o Abestruz. General J, como sempre. O General J é eterno. Mas o robozinho do General J faz muito tempo que não ganha uma, hein? É, também preguiçoso o robozinho dele. Tem o Matheus LOL. A gente esqueceu dele da outra vez, né? Agora não esquecemos. Não esquecemos, hein, Matheus LOL. LOL é rir alto em inglês, não é? A sigla de rir alto em inglês? É, laugh out in. Laugh out loud. Isso. Deve ser. O Holdren, o Roger Sarga, o Shoit. E eu imagino você um asiático por ter esse nome, mas posso estar errado. Matheusão, Mimito. E o Mimito? O Mimito já explicou o nome dele? Porque esse nome. Não. Mimito. Não faço a melhor ideia. Senão você precisa explicar rapidinho, hein, Mimito? Porque parece criancinha. Tipo, ai, que menino, menino. O Gogeta. O Gogeta todo mundo sabe que é do Dragon Ball Z. Dragon Ball Z não, Dragon Ball GT. Eu não sei. Não, eu também sei. Não conheço Dragon Ball. Dragon Ball é legal. O Leonardo Henrique. Que o Leonardo Henrique acho que não precisa explicar nome, né? Provavelmente não. Porque esse é o nome que a mãe e o pai dele deram pra ele quando ele era criança. Deixa eu ver aqui mais. O Webstar. E aí, Webstar? Então, o Rafael GTX, que teve uma certa discussão acalorada aí, né? Em relação ao GTX do nome dele. Pois é. Que aparentemente ele é um verdadeiro jogador. Como é que é? ele acha que jogadores verdadeiros jogam Xbox. E aí o GTX é que jogadores verdadeiros jogam Xbox, mas também significa uma homenagem ao óleo do motor do Cafu. Eu não sei o que significa, mas, né, tá aí a homenagem. Ah, é criativo, né? Interessante. É, é pô, o cara é mó criativo, mano. Então, é, valeu, Rafael. Vou mudar meu nick também, colocar Raid WTF. What the fuck? É, ou Raid Whatever. Vai ficar legal também. É, aí tem o Palos Masucci, Masucci, é, ele falou que ele agradeceu por no final vocês terem falado obrigado por terem ouvidos. Então, a gente estava agradecendo vocês por terem ouvidos para vocês poderem escutar o podcast. Vocês que não entenderam o comentário do Lula. Não sei, por que zoar ele? Não precisa zoar ele. Ele só estava agradecendo vocês todos por possuírem ouvidos. Que mal há nisso? Nenhum. Não. É, e obrigado nós que temos olhos, que podemos ler os comentários e comentar agora. Não é e verdade? Obrigado a vocês também que têm mãos para poder digitar os comentários. Senão... Sim. Vocês que temos mãos, vocês têm que ser agradecidos todo dia, claro. Perfeito. O Second Bad Guy aqui comentou do jogador de verdade do Xbox lá do Rafael. É, e nós vamos nos permanecer a Suíça, nesse caso, neutros. Né? Nós concordamos com todos e discordamos de ninguém. É, deixa eu ver. Então, o Kiski falou se eu vou virar membro fixo do Mural. Não, eu vou participar de alguns casts ainda assim, Kiski. Valeu pelo comentário aí. É, o Reaper, como sempre, uma pessoa muito religiosa, deixou mais uma Bíblia pra gente. Valeu, Reaper. É, vários clichês aí. Ah, aqui tem um legal também, o Sonista 666. Ah, vamos ver. Cadê o Sonista 666? Ah, Sonista... Ô, Sonista 666. Então, eu, pelo seu nome, eu tenho quase certeza que você prefere o Wii, certo? Provavelmente. Wii pra você é o melhor console. Então, fala aí no comentário se o Wii é o seu melhor console ou se eu errei. Ou se eu tô muito errado. É, e você provavelmente deve gostar de Iron Maiden, né? Por causa do 666. É, deixa eu ver. E o Big Smoke no fim deu um salve aí. Agora estamos devolvendo o seu salve. Então, um salve para você, Big Smoke, que deixou uma foto aí agora, aparentemente, do Notorious B.I.G., que é aquele rapper que morreu em 96, acho, 99, sei lá. Então, se eu estiver errado, por favor, me corrija, Big Smoke. Mas valeu pelo salve aí. É, e se nos esquecemos de alguém ou esquecemos de falar alguma coisa, por favor, deixem nos comentários aí, que na próxima semana a gente não deixa escapar. É, e agora vamos dar só umas mensagens aí. É, siga-nos se forem capaz no Twitter. Então, vamos lá, @OrionGames. É, lá no Twitter. Se vocês não tiverem Twitter para seguir, criem um Twitter para seguir, é rápido, é só colocar o seu nome lá, tudo certinho, seguir gente. Toda vez que a gente coloca o cast no ar, manda mensagem lá, isso ajuda os robozinhos aí, vamos ver quem é o primeiro. E a gente fez uma modificação no site aí para dar uma atenção maior para as nossas colunas. Então, a gente tem colunas com artigos, a coluna Gênesis, que é como os videogames foram criados, né? É, os jogos, né? Os jogos, desculpa, que é feita... Tem duas lá do nosso grande amigo Raid, então deem uma lida lá, vamos deixa uns comentários, ver o que vocês... Então, temos os lançamentos, previews, reviews e o Warp Zone, que o Ryu escreve bastante lá sobre jogos antigos. E segunda-feira teremos uma coluna nova, primariamente que eu vou escrever, né? Eu vou tomar conta o setista, mas a gente vai... Assim, tá todo mundo aberto pra escrever textos, né? Pra ver se entra lá. E vai ser uma coluna com histórias paralelas sobre o videogame. Então, sobre certos jogos. Então, o primeiro texto que vai sair é pra completar esse podcast que a gente fez essa semana do BioShock. Então, eu escrevi uma história paralela que acontece no universo do BioShock dentro de Rapture. E eu acho que vão gostar bastante. Aí, toda semana eu vou ter um texto novo lá, de um jogo novo. E deixa seus comentários lá quando a gente lançar, se vocês tiverem alguma opinião, quiser algum texto de algum jogo específico, alguma coisa, estamos sempre abertos lá para ouvir os comentários de vocês. E como é uma coluna nova essa, então um comentário é sempre bom pra gente sempre melhorar, né? A última coisa é, vamos só listar o ranking como tá até agora, até esse momento que a gente tá falando aqui. Em primeiro lugar, o Afros está em primeiro lugar com 2.425 Orion Points, seguido do Roger Sarga com 2.380, General J 2.165, Webstar 2010, o Big Folk 1.310, o Sucesso 1.040 e o Popliplo com 905. Então, continuem deixando comentários e participando do site aí, que vocês podem talvez tirar esse homem azul aí do Watchmen, do Afros, e dar uma mudada nesse ranking aí, que o Afros até agora tá dominando a galera. Então, valeu comentários, gente, e vamos seguir pro tema principal, que é BioShock. A história de Rapture, basicamente, é a história de um personagem que criou essa cidade, que teve a inspiração para criar a cidade, que é o Andrew Ryan. Essa história, basicamente, começou em 1957, quando uma autora russa, eu acho que ela é russa ou polonesa, chamada Ayn Rand, o nome dela, ela escreveu um livro chamado Atlas Shrugged. Eu não sei o nome em português. Eu nem acho que esse livro tem em português. Atlas Shrugged. É um livro de 1.200 e não sei quantas páginas. E para vocês terem uma ideia, o tanto que eu gostei da história do BioShock, esse livro foi a inspiração para a história. E eu decidi ler o livro porque eu queria ver da onde que eles tiraram todas aquelas ideias, né? Então, o pessoal que escreveu o jogo já admitiu que esse livro foi minha inspiração, e a coisa básica desse livro, a única coisa que eu vou falar do livro, é que essa autora, ela criou uma filosofia chamada objetivismo, que que todo mundo vai para a direção certa se todo mundo cuida dos seus próprios interesses. Então, se eu cuido dos meus próprios interesses e objetivos da melhor maneira possível, eu estou ajudando todo mundo ao mesmo tempo. Porque através dos meus interesses eu consigo ter os meios de produzir, né, e poder ajudar os outros e tal. E essa, basicamente, é a filosofia por trás de Rapture. Né, o nosso grande amigo, o personagem mais foda aí, chamado Andrew Ryan, ele era um russo, né, ele não existiu de verdade, eu tô falando como se ele existisse, mas não existiu, ele é um personagem criado, foi muito detalhe. Sim, Rapture também não existe, né, no caso, sim, ou não existe. Nada disso existe, na verdade, talvez nem nós existimos. Muito provável. Então é videogame, então, né? Mas qualquer comparação com a realidade não passa, sim, de mera coincidência, antes que alguém processe ou reclame dos créditos, né? Uhum. Sim. Mesmo as comparações do Lula Molusco. Não são válidos pra esse caso. É isso aí, Lula, gostei. Então, o Andrew Ryan, em 1917, ele participou da Revolução Bolchevique, né? Ele não participou, ele morava na Rússia, e ele viu a Revolução Bolchevique quando a monarquia da Rússia ferrou. Eles mataram o Alexei, o filho do rei lá, mataram todo mundo. E ele presenciou esses fatos, e ele viu depois o Lenin e tal, e toda aquela bravata dele de tudo é pra todo mundo, aquela coisa de comunismo e socialismo. Socialismo. Né? Então, ele fugiu da Rússia para os Estados Unidos, porque ele achou, eu quero ganhar as coisas que eu quero, que chegar aos meus objetivos pelo meu próprio mérito. Então, o Andrew Ryan, ele fugiu da Rússia e foi para os Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, nos anos 30, veio um cara chamado Franklin Delano Roosevelt, que foi um dos presidentes mais liberais que os Estados Unidos teve. Esse presidente, durante a crise de 29 lá, que destruiu, todo mundo perdeu, tinha 25% de desemprego lá nos Estados Unidos e tal, ele começou a dar emprego para todo mundo, o controle do governo começou a ficar mais forte, e ele viu o que estava acontecendo na Rússia bolchevique em 1917, ele viu nos anos 30 com o Roosevelt. Então, aí ele até tem um audio diary dele durante o jogo, que ele pensou assim, pô, eu fugi da Rússia pra conseguir tudo pelos meus próprios meios. Aí eu venho pros Estados Unidos e é a mesma merda. Vem um cara e quer dar tudo de mão beijada pros pobres, porque os pobres estão precisando, não sei o que lá. Aí ele decidiu romper com qualquer governo. Ele não via possibilidade de nenhum governo dar o que ele precisava. E ele cresceu durante os anos 20, ficou rico. E com esse dinheiro, ele decidiu criar uma cidade chamada Rapture, que onde ele pudesse ser livre. E que nem eu disse lá no texto no começo, onde o artista não tem medo de censura, o cientista não se restringe ao moralismo, todo mundo podia seguir os seus próprios conceitos, seus próprios objetivos, sem encher um saco de ninguém, sem governo encher o saco, sem moralismo, sem nada. Né? Então, esse era o sonho dele. E onde ele decidiu criar essa cidade? No fundo do mar. Né? E por que ele decidiu criar no fundo do mar? Ele até fala isso no audio diary. O audio diary dele fala assim, que as pessoas dizem que criar uma cidade no fundo do mar é impossível. Aí ele fala que não, o impossível ia ter sido criar Rapture em qualquer outro lugar que não fosse o fundo do mar. Porque se fosse em qualquer outro lugar, o governo daquele lugar e as autoridades iam querer regulamentar. O fundo do mar não tem governo, não tem nada, é o fundo do mar. Então ele construiu lá, foi o único lugar que ele achou no mundo inteiro para poder seguir esses próprios conceitos dele. E também para não ter contato com ninguém de fora, né? Ele queria também manter todo mundo que morasse na cidade dentro da cidade. Sim, mas o principal da construção da cidade ser no fundo do mar foi nenhuma regulamentação de ninguém a não ser ele, né? E seguir os preceitos que ele queria para a cidade. Porque ele queria todo mundo livre, né? Ele não queria que ninguém fosse regulamentado e tal. Então não era engraçado nem seguir os preceitos. É livre e preso ao mesmo tempo, né? Porque são livres, mas são presos debaixo d'água. É engraçado também que ele não queria governo, mas ele mandava em tudo, né? Então, ele não mandava em tudo no começo, não era assim. Ele foi se desvirtuando ao longo do tempo, mas a gente chega lá. Mas no começo, ele deu o que todo mundo precisava, a liberdade de cada um seguir os seus próprios objetivos. E não tinha regulamentação nenhuma dele. Claro que tinha polícia, seguranças, tipo, a ordem, o mínimo de ordem tem que ser mantida, mas regulamentação de assim, você não pode, sei lá, você não pode fazer pesquisas nesse corpo porque a filha não quer que o pai que esse pai morto passe por experiências científicas. Ele não ia aceitar isso, entendeu? Se o cara quer fazer uma pesquisa que vai melhorar a cidade como um todo, foda-se que o corpo tá morto e que a filha não quer, entendeu? O cara tem que melhorar a cidade sem moralismo, entendeu? O corpo é um corpo, entendeu? Então ele era esse tipo de pensamento dele, ele queria liberdade. I can see angels dancing in the sky. Ele queria que os parasitas ficassem longe. E o que ele começou a fazer para melhorar a cidade cada vez mais? Ele começou a chamar as pessoas mais brilhantes do mundo para popular essa cidade. Então, os melhores cientistas, os melhores artistas, né? Ele formou uma sociedade de elite, e também não só isso. Eles criavam soluções para a cidade, como uma fase que chama Arcade, que é onde tem árvores, vegetação para desenvolver. O interesse dele também nessas pessoas era para soluções para a cidade que ficava debaixo d'água. Era a ideia dele também. E parasitas ele considerava as pessoas que era exatamente o oposto, que não traziam nada de novo, né? E só sugavam das pessoas que ele considerava que era fazer o verdadeiro trabalho. Para exemplificar a ideia dele de parasitas, ele fala num audio diary a ideia dele de parasitas, né? Aí ele fala que um homem diz que vai construir uma torre, né? Aí o parasita fala, qual que é a minha parte da torre? Entendeu? O homem vai lá e planta, faz umas plantações e dá comida para várias pessoas, né? O parasita fala, qual que é a minha parte dessa comida? Então, ele diz que o parasita é o cara que quer receber sem nada em troca, entendeu? Ele quer receber sem produzir, ele quer receber sem fazer nada. Parasita é o brasileiro, né? O parasileiro, exatamente. Padrão. Exatamente. Parasitas são uns brasileiros. Ele odiava os brasileiros. Tirando todos, um brasileiro. Tirando um brasileiro que trabalhou em Arcadia, que é essa história mais pro final do podcast a gente especifica. Beleza, aí a cidade tava todo mundo, tipo, tinha. Aí a cidade começou a ser construída, cada parte da cidade era pra algo diferente. Então tinha a parte dos artistas, dos restaurantes, tinha a parte científica, né? Todo mundo começou a meio que ficar muito importante na cidade, começou a adicionar várias coisas legais pra cidade. Mas o ponto, o momento. Que foi um acontecimento pequeno, mas que mudou tudo, mudou toda a história e foi o ponto principal do jogo, né, do jogo BioShock 1. Foi um pescador, né, porque a cidade tinha que ter pessoas de baixo nível também para poder manter, né, a cidade. E tinha um pescador, tava andando, né, tava lá pescando, de repente veio um bichinho e mordeu o braço dele. E aí uma cientista brilhante também, chamada Bridget Tenenbaum, que eu vou contar a história dela também um pouco mais tarde, ela percebeu que as células da onde o bicho mordeu nesse pescador começaram a se regenerar, ele começou a ter umas mudanças por causa desse bicho. E aí ela foi atrás... Lesma, né, esse bicho aí? Sim, é uma lesminha, uma lesminha azul. Exatamente. É uma lesma azul. Até o nome dela é lesma do mar, né? No jogo, que eles falam que é lesma do mar. Eles não dão nenhum nome específico pro bicho, né? E aí esse bicho piscou. E aí essa cientista, ela percebeu as mudanças que esse bicho fez nesse pescador. E aí ela foi atrás de um monte de gente pra poder... fazer pesquisas sobre os efeitos desse bicho nas pessoas, né? Porque ela queria ver o que ela podia fazer com isso e tal. E só um que aceitou bancar e que viu, teve essa inteligência de business, de negócios, de ver o potencial disso. Que foi um cara muito, muito famoso lá em Rapture chamado Frank Fontaine. Que ele é o antagonista do BioShock 1, ele é o vilão. Né? Esse Frank Fontaine, assim, né? Ele é sempre falado no meio por todo mundo, né? Então, esse Frank Fontaine, ele chegou em Rapture com basicamente nada. Ele era um nada. Ele chegou lá pescador e ele foi crescendo com a própria ambição dele. E ele chegou num ponto que ele era dono da parte de pescaria de Rapture. Ele era dono de todo mundo que era de pescaria e tal. Só que ele também trazia... materiais de fora. Então ele contrabandeava várias coisas do mundo de fora para dentro de Rapture. E ele começou a ganhar muito dinheiro com isso. Então quando ele viu isso da Tenenbaum, todo o dinheiro que ele ganhou com a criminalidade, ele resolveu apostar nela e na pesquisa dela desse bichinho. Até o Andrew Ryan, ele via o Frank Fontaine, né, com isso de chegar pobre e ser dono de uma das partes de Rapture e tal, ele tinha orgulho, porque ele falou, é por isso que eu construí a cidade, para as pessoas virem com os objetivos dela e conseguirem conquistar mais do que elas iriam imaginar pela própria ambição, pelo próprio suor da testa, entendeu? Só que ele não sabia que ele era um criminoso também, contrabandeava as coisas e tal. Aí quando ele deu esse dinheiro pra Bridget pra pesquisar esse bichinho, ela achou uma substância nesse bichinho chamada Adam. Que esse é o ponto de basicamente o jogo inteiro, o Adam. Ele, quando você consegue manipular esse Adam, ele muda, ele pode fazer qualquer coisa com o seu corpo. Então, ela e o Frank Fontaine começaram a criar os plasmides, que são os poderes que você usa no jogo. É o telequinese, que você move as coisas com a mente, aquele de soltar fogo, soltar gelo, entendeu? Tudo. Então, eles começaram a fazer várias manipulações usando essa substância, né? Mas assim, tem um porém, né? O Andrew Ryan, ele não podia parar essa fábrica de plasmide que fez o Frank Fontaine ficar a pessoa mais rica de Rapture, porque quando começou a fazer sucesso, todo mundo começou a gostar de usar esses plasmides, e ninguém quis estudar os efeitos a longo prazo, que todo mundo sabe basicamente o que foi, todo mundo ficou louco usando plasmide, por isso que Rapture caiu. Né? Mas ninguém queria testar os efeitos a longo prazo, porque é uma cidade de livre, que você podia fazer o que você quisesse, sem moralismo. Então, por isso o Red Ryan não podia regular o negócio de plasmide. Então o negócio foi vendendo, eles foram fazendo qualquer coisa. Eles usavam pra tudo, né, cara? Até pra fitness, pra pra, tinha gente que usava pra aprender instrumento, pra fazer qualquer... Eu acho engraçado os desenhos que aparecem quando você ganha um plasmid, né? Mostrando uma mulherzinha lá e o cara ele tacando fogo nela. É que esse do fogo, na verdade, é mais pra usar no jogo, porque ele serve pra gameplay, assim, mas na história eles usavam pra qualquer coisa do dia a dia, eles usavam o plasmid, né? Assim, eles até falam, né, pra que você vai na academia e tal, use o plasmid pra ficar tal, fortão e tal. Fortão, as propagandas são muito boas, cara, as propagandas, porque é naquele estilo dos anos 50, acho que é 50. É exatamente isso que eu ia falar, é anos 50, tem aquele clima de anos 50, a propaganda. É muito legal, cara, é muito legal essas propagandas. E com aquele estilo de solução, tipo, seus problemas acabaram, assim. Exatamente. Muito louco, tipo, assim, sabe? Aquelas propagandas de produto de beleza que passam nos programas de tarde. E vem aquela musiquinha com um som chiado igual de vinil, assim, né? Fala, você está cansado de ter que ir pra academia todo dia? Seus problemas acabaram. Use plasmid. Aí fala o nome do plasmid e tal, e mostra o cara magrelão, assim, depois ele fortão, né? Não, é muito legal. E assim, é muito, muito bem bolado. O legal é que isso meio que prendeu o Andrew Ryan numa situação que ele não podia sair. Ele não podia regular os plasmides, mas, ao mesmo tempo, ele começou a perceber o perigo que era tanto poder na mão do Frank Fontaine, né? Que ele tava ficando um cara... Ele descobriu que ele era criminoso e tal, né? I'm ready for dream time, Mr. B. As Little Sisters são meninas que você encontra no jogo, né, que elas têm uma aparência meio horrível, meio de monstro, de fantasma, assim, e elas carregam Adam dentro delas. Elas estão, digamos assim, não, elas estão fantasiadas por uma festa de Halloween. Sim. Digamos assim. Com certeza. E junto dela, sempre junto de uma Little Sister, existe um Big Daddy. O Big Daddy é o protetor, é o cara que tá com escafandro, aquela roupa de mergulhador e tal, que ele é super forte, foda, e protege ela dos outros, de todos os outros inimigos. E não só de você, não só do seu personagem no Bioshock 1, que o seu nome é Jack, né, no Bioshock 1. Protege qualquer um que chega perto da Sister, ele vai lá e ataca, ele mata, ele tá pouco se ferrando, ele é o protetor. Agora, por que que as Little Sisters foram criadas? Qual que é a necessidade da Little Sister? Eles tinham, eles não conseguiam pegar a Bridget Tenenbaum e o Frank Fontaine quando eles estavam fazendo os plasmidos de estudo, eles não tinham Adam o suficiente para criar todos os plasmids que eles queriam. Eles não estavam conseguindo achar uma quantidade grande desses bichinhos no mar. Então, qual foi a ideia que a Bridget Tenenbaum teve? E foi especificamente a ideia dela, de pegar meninas... E era especificamente meninas, nesse caso. Não existe um little brother... Não existe. Na realidade, o menino eram crianças. Depois ela passou a questionar por que meninas, né? Crianças, em geral, tinham essa capacidade, né? Não, não precisa necessariamente ser meninas. Sim, mas ela questionou o fato de ser meninas. Que é uma regra do clichê, né? Uma regra do clichê é crianças fazerem coisas perigosas em games. As sisters não fazem coisas perigosas, elas são vítimas. Ah, é perigoso. No clichê não se aplica. Mas então, não se aplica. Elas não são malvadas, elas são vítimas. Mas beleza, então assim, ela fala o ICCs e tem um audio diary, mas quem teve a ideia de usar só meninas foi o Frank Fontaine, porque ele falou que os meninos produziam mais, entendeu? Foi tipo um sexismo do Frank Fontaine aí de usar só meninas. Claro, é isso mesmo, Lula, tipo, se usasse meninos ia funcionar do mesmo jeito, não é porque é menina, mas foi menina porque o Frank Fontaine era um machão retardado que achava que menina não servia pra nada, mas é um idiota, né? Tá. Mas me explica uma coisa. Senão teríamos Little Brothers, né? Exatamente. Por que crianças? Porque então, crianças têm que fazer coisas perigosas. Mas tem uma explicação por que crianças. Não sei se vocês já viram no jogo assim, quando a Little Sister ela anda com aquela agulhinha, ela suga o Adam do corpo. A chupeta. Depois dela. Você vê elas bebendo aquilo. Uhum. Porque o que acontece? O Adam, no estômago da criança, ele se multiplica. Então, ele se multiplica violentamente. Eu não lembro quanto fala no áudio da Dire, mas parece que é uma coisa de 20 vezes. Então, as Little Sisters, elas são, assim, fábricas ambulantes de Ada. Sim. E esse é todo... Esse foi o grande erro da Tenenbaum. E aí, só pra fechar, e por que o Big Daddy? Numa cidade onde todo mundo quer Adam, um ser ou uma criatura que carrega uma quantidade tão grande de Adam passa a ser desejada pela maioria das splicers, da população de Raptor. Logo, o Big Daddy, ele trapa Raptor como os carros da Brinks estão para os bancos. Entende? Então eles são os transportadores de valores. Sim. Então, se você for tentar roubar o malote, você sabe o que vai acontecer com você. É sim, mais ou menos mesmo se você tentar roubar a Little Sister, o Big Daddy vai te pegar. Sim, e mesmo, e isso é um detalhe, as Little Sisters, por causa da quantidade de Adam que elas carregam, elas são invencíveis. É impossível você matar uma Little Sister quando ela tá com cara de monstro lá, né? Quando ela tá monstruosa. Não dá pra matar uma Sister, ela é invencível. Nenhum dano mata ela. Mas é mesmo assim, os outros, os Splicers, né, os inimigos do jogo que atacassem ela, podiam roubar esse Adam e tirando todo o Adam dela, aí ela ia perder essa característica. Ela ia passar ia virar humana, né? E aí ia poder ser atacada. Então eles decidiram criar esse Big Daddy, né? Esses caras pra proteger elas. Tá, mas verdade, o problema não é a vida da Sister. O problema é o Adam, é o valor, é o conteúdo dela. Então é o saquinho de moeda que tá dentro dela. Eles precisavam do Adam pra fabricar os plasmides e vender, na realidade. Tá. Mas até esse ponto da história, os cidadãos ainda não tinham virado os Splicers. Não tinham. Na realidade, assim, tem um outro balde diary que o cientista ainda, não sei se vai comentar, do Dr. Chuang, que ele fala que existe o Adam e existe os plasmides. E tem uma pequena diferença entre Adam e plasmide. Look, Mr. B, an angel. Vou falar uma história paralela rapidinha da Tenenbaum, que ela participou do Holocausto, ela era uma menina que ela foi levada para campos de concentração, e quando ela tinha uns 12 anos, ela começou a corrigir várias das coisas que os médicos nazistas estavam fazendo. Então, tipo, eles tentavam fazer umas experiências científicas, ela ia lá e corrigia eles. E aí os médicos viram potencial nela para a ciência. Então eles começaram a usar ela como assistente e tal. Quando ela tinha 16 anos, ela já era uma das cientistas mais brilhantes do mundo, assim. Ela era muito foda para isso, né? Então ela participou de vários experimentos fodas dos nazistas e tal. Aí o Andrew Ryan resolveu chamar ela, né? Porque ela era uma das cientistas mais brilhantes do mundo, né? Então essa moralidade dela já era meio estranha, né? Então aí quando ela veio, ela fez o negócio do Adam e tal, achou o bichinho, toda essa história. Aí ela chegou nesse ponto do problema de não ter muitas lesmas, e ela tinha que multiplicar essa quantidade de Adam para eles poderem criar mais plasmide e tal. E aí ela decidiu usar crianças para multiplicar essa substância dentro dessas crianças, né? Ela não decidiu, ela descobriu que multiplicava, e aí eles teriam que usar. Foi uma decisão dela, ela pegou a responsabilidade para ela dessa decisão de usar meninas, que ela arrependeu amargamente. Por exemplo, eles testaram, mas os adultos, eles não resistiam com Ada no estômago. Só as crianças resistiam. Por isso, crianças. Né? E assim, foi uma decisão que ela se arrependeu amargamente depois, né? E aí, quando ela tomou essa decisão e começou a fazer testes nas meninas e começou a dar certo, o Frank Fontaine, ele criou duas instituições dentro de Rapture para poder angariar essas meninas. Uma é o orfanato para as Little Sisters. O nome do orfanato era Orfanato Little Sisters, né? Onde as meninas vinham, e eles, tipo, o Frank Fontaine, ele meio que começava a fazer as experiências nela sem avisar os pais. Então ele criou isso, esse orfanato, especificamente para pegar essas sisters para poder usar nesses experimentos. E ele criou uma casa para pessoas pobres, né, para poder pegar os filhos das pessoas pobres também para poder fazer os experimentos. Então o Frank Fontaine é um grandíssimo do filho da puta, né, que ele fez essas duas coisas para permitir isso, para ganhar o dinheiro dele, né. E o que é mais legal, tudo isso que ele fez dentro da mentalidade do Andrew Ryan, de que cada um pode fazer o que quiser e tal, ele não tava errado, ele tava isso. fazendo o possível dele para chegar no objetivo dele, isso, entendeu? Que eu ia falar, dentro das regras da cidade, ele tava totalmente dentro da lei. Exatamente. O único crime que ele cometeu, que o Andrew Ryan conseguiu prender ele, foi o contrabando dos, dos produtos. Nada disso que ele fez com as meninas, o Andrew Ryan, ele aceitou tudo, ele concordou com tudo isso. Tem até um áudio da Rick, que o Andrew Ryan, ele fala assim, eu entendo a necessidade dessas meninas, porque ele falou que ele tava andando na rua, ele viu uma Little Sister passar com um Big Daddy, né? Aí ele achou nojento ela, achou ridículo, né? Aí ele era muito elitista, né? Ele falou assim, eu entendo a necessidade, mas eu gostaria que eles fizessem elas mais apresentáveis. Né? Então ele não era contra as Little Sisters, ele era 100% a favor dele fazer isso, entendeu? Mas aí, beleza. Então, não deu tempo dele levar um estilista pra Rapture. Talvez pra resolver esse problema, não deu. Passar elas no cabeleireiro antes, tal, né? Não deu pra levar o Erkovich lá, entendi. Okay. O Ryan, ele concordava com as Little Sisters e tal, só que ele começou a ver uma ameaça no Frank Fontaine. Ele fala num dos diários dele que o Frank Fontaine, ele é ele pertence ao tipo de bandido mais perigoso que existe, é o bandido que tem visão, né? Bandidos normais ele não tá nem aí, mas o que tem visão ele acha perigoso, né? Porque o cara tem um objetivo e tal. Então ele descobriu o contrabando e num tiroteio entre o Frank Fontaine e a polícia, o Frank Fontaine morreu. Ele tomou um tiro e morreu, né? Então, tipo, ele tava morto. Aí o que o Ryan fez? Ele colocou outra pessoa no lugar do Fontaine pra tomar conta da Fontaine Futuristics, que é a empresa que ele criou pra criar esses plasmides e tal, né? Então aí ficou meio que no controle do Ryan, né? Aí ele começou a ficar picudão, fodão, porque ele começou a tomar conta lá dos plasmides. E aí, outra coisa que eu vou falar em paralelo, que eu esqueci de comentar, dos Big Daddies. Como que os Big Daddies foram feitos e por quê, né? Porque eu já expliquei que eles foram feitos para proteger e tal. Só que eles tinham que se sentir uma ligação muito forte com essas Little Sisters para proteger elas. Então, o que o Frank Fontaine teve de ideia? Ele chamou um médico chamado Yu Su Chong, que é esse que o Lula falou, né? Comentou aí um tempinho atrás, que era um médico japonês. Dr. Chong. Dr. Su Chong. Dr. Chong, Su Chong. Eu ouço Chong, pra mim soa como Chong, mas é o mesmo, só tem ele com esse nome engraçado no jogo. Vocês vão ver, o sotaque dele é o único, quando vocês ouvirem o áudio diary dele, vocês não vão ter dúvida. E também, ele era um médico brilhante também, um cientista brilhante também, e o Frank Fontaine chamou ele pra liderar o projeto dos Big Daddies, pra ele criar uma ligação emocional entre os Big Daddies e a Little Sisters, pra eles darem a vida por elas, entendeu? Proteger elas a qualquer custo. Então ele fez vários testes psicológicos, físicos, usou plasmide neles, aumentou a força deles, tudo. E aí um belo dia, ele tava com uma Little Sister e com um Big Daddy dentro de uma sala, e ele tava muito frustrado que o último teste dele não deu certo, e o Big Daddy não tava nem aí pra Little Sister, né? Aí ele tava, puta, mó frustrado. Aí a menininha veio falar com ele, a Little Sister. Ele ficou puto e deu um tapa na cara dela. Aí o que que aconteceu? O Big Daddy enfureceu, ficou puto e matou o Su Chong. Parabéns, então, né? Congratulations. Parabéns, exatamente. Ele conseguiu o que ele tava querendo, missão cumprida. Ele finalmente conseguiu essa ligação, mas ele morreu no processo. E isso tem uma ligação muito legal com o BioShock 2, esse momento, né? Que aí depois, quando a gente falar do BioShock 2, a gente comenta sobre isso. Então, aí foi por isso que foi assim que os Big Daddies cresceram. E assim, eles mudaram praticamente tudo nos caras que se voluntariavam. E voluntariavam, eu faço aspas no ar, porque eles não se voluntariavam porra nenhuma, né? Pra virar Big Daddy. Então, eles mudaram a voz, mudaram a fisionomia, mudaram tudo do cara pra ele poder ficar emocionalmente ligado, né? Essa foi meio aqui a estrutura dos plasmides e de como funcionava pegar essa substância e tal. Aí o Frank Fontaine foi morto, e aí o Andrew Ryan começou a mostrar lá o poder dele, tomou conta da Fontaine Futuristics, que era a empresa do Frank Fontaine e tal. Passou um tempinho, aí apareceu um cara muito carismático, que ele é grande parte do BioShock 1, que é o Atlas. O Atlas é um homem irlandês, com um sotaque muito forte irlandês, que quando você chega em Rapture, né, o seu personagem chega em Rapture, ele pede sua ajuda para salvar a família dele. E a história dele dentro de Rapture até esse momento é que ele era meio que um campeão dos pobres. Ele queria... ele juntou a força dos pobres para sair da tirania do Andrew Ryan, né, que ele falava que era uma tirania e tal. Então ele conseguiu pegar muito apoio, né, das pessoas pobres de Rapture, que é a elite de Rapture, os cientistas mais fodas, os artistas mais fodas. Todo mundo vivia no bem bom, vivia muito bem e tal, mas os pobres eram muito pobres, tipo, eles faziam todo o trabalho horrível de Rapture. Então eles eram muito propensos a essa revolução, né? E aí o Atlas veio para meio que liderar essa revolução. Foi aí que o ponto culminante dessa guerra que estava acontecendo foi o massacre do restaurante Kashmir em 1959. E aí, se você... que foi no ano novo de 1959, um restaurante muito rico e elitista chamado Kashmir, o pessoal do Atlas invadiu e assassinou todos os elitistas que estavam lá dentro. Então, aí teve... esse foi um acontecimento muito importante em Rapture, né? Que mostrou que a guerra não era só uma guerrinha localizada, que era um negócio foda que no fim ia destruir a cidade, né? Que ele criou, na verdade, um grande problema, porque assim, a cidade, pra funcionar do jeito que ele queria, não tem como você ter só gente de elite, né? Porque, que nem até o Fontaine fala, alguém precisa limpar o banheiro, ele fala até isso nos audio drives, né? E você precisa, então, levar gente pobre que se submeta a limpar o banheiro. E as pessoas vão ter contato com essa diferença social que eles estão vendo ali na cara. E era exatamente o que o Ryan queria, né? Que a pessoa se esforçasse para chegar até o topo. E não tem como todo mundo conseguir isso, né? Então, isso eu acho que é até inevitável acontecer. Então, aí o Atlas foi lá, assassinou a galera e tal, teve uma guerra bem forte com o Andrew Ryan, assim. E assim, passou alguns anos, as pessoas começaram a ficar loucas usando muito plasmide, muito Adam e tal. E aí elas são os inimigos do jogo. São cidadãos de Rapture que ficaram loucos, ficaram usando o Adam até não poder mais, ficaram loucos, insanos assim, sem saber o que fazer, quem atacar, essas coisas. Começaram a destruir a cidade. E esse é o ponto, quando a cidade está praticamente toda destruída, o Atlas de um lado e o Andrew Ryan do outro, e a Bridget Tenenbaum, o Frank Fontaine morto, o Sushong morto, e a Bridget Tenenbaum querendo se redimir pelo que ela fez com as meninas, né? Então ela começou a raptar as Little Sisters para voltar elas ao estado de humano. Né, para elas virarem humanas de novo. Ela fugiu da casa dela lá em Macquarie Suites, né, que era um bairro nobre lá de Rapture, e ela foi num lugar seguro para as sisters lá, começou a raptar elas, transformar elas em humanas de novo. Né? Então é nesse contexto que o Bioshock 1 começa. Até agora, tudo que eu falei, tudo que a gente comentou aqui, são coisas que você pega dos diários, dos detalhes do jogo, coisas que você vê nas paredes, escritas e tal. Então, assim, como vocês podem ver, a história é muito rica, né? A gente tá falando há um tempão aqui já. Não, e a gente nem chegou no primeiro jogo ainda, né? Que é assim, na história principal do primeiro jogo. Que a gente não vai spoilar, a gente não vai falar o que acontece nos pontos principais, mas vamos dar uma geralzona. Mas toda essa história por trás é o legal do Bioshock, né? O legal do Bioshock é que é até essa narrativa diferente dele, né? Que você chega na cidade e você não tem essa história que a gente acabou de contar aqui. Você não sabe ainda, você vai descobrindo ela, como você falou, só através dos diários que você vai encontrando das pessoas, né? Que elas vão contando tudo isso que aconteceu e pelas inscrições nas paredes e tal. Eu acho legal, assim, se você joga sem essa história, você perde muito do jogo, porque os próprios cenários contam o que aconteceu no Bioshock, né? É uma das maneiras também de contar a história. Porque você chega, por exemplo, nas primeiras partes que é o restaurante Kashmir lá, se você já sabe o que aconteceu e tal, você vai descobrindo, você já consegue imaginando pelo local como tá, como foi os acontecimentos, né? Sim. Ah, sim, é... sim. E, mas o que eu acho também bacana é que mesmo que você nas paredes tem muita informação, mas uma coisa bacana de ser audio diaries é que alguns audio diaries você vai achar numa sequência lógica, mas sim. muitos você não vai achar numa sequência. Então isso que é bacana do jogo, eu adorei essa estrutura deles colocarem esses pedaços da história para você achar, mas não necessariamente você acha os pedaços sempre na mesma ordem. Então, por exemplo, o Cetista, o Mr. Bubbles, o Hyde, eles acharam em uma ordem um pouco diferente do que talvez eu tenha achado. E é bacana que o roteiro ele vai sendo construído na tua cabeça de uma forma dinâmica. Uma das coisas que eu acho mais geniais desse jogo. Então você pode ficar sabendo de coisas antes e coisas depois, que outro jogador ficou sabendo antes e vai saber de coisas que você já sabe depois. Isso é uma coisa muito legal. Então é legal quando você tá jogando e tem ó, e mais com outras pessoas. Eu falo que isso é um multiplayer psicológico, né? Você achou tal coisa, você achou tal coisa e vai comentando com outros jogadores. Por isso que é bacana, mesmo o pessoal que não, talvez não entenda muito de inglês, liga a opção de legenda. Boa parte das cópias de BioShock tem a opção de espanhol. Então liguem a legenda ou coloquem em espanhol para vocês pegarem mesmo, dediquem-se aos audio diaries, porque é uma parte muito interessante da estrutura do jogo e grande parte da experiência vai vir da atenção que vocês derem para eles. E também assim, a história. Eu acho legal esse fato, porque você vai descobrindo a história como se você fosse o personagem que tá ali na cidade, né? Exatamente. Porque o cara chegou ali, ele não sabe de porra nenhuma. Então, você também não sabe que você é o jogador. Então você vai descobrindo aos poucos, pelos os áudios que você vai achando, né? O que foi que acontecendo e tal. Você não tem essa história que a gente acabou de contar agora. Você não sabe ainda. Você vai descobrindo aos poucos e tentando montar, que nem o Lula falou, na sua cabeça o que aconteceu, quem é quem não é, entendeu? O jeito que ele chega também é legal, né? Que ele chega lá num acidente de avião, né? O avião cai no mar, ele fica lá boiando, acha uma casinha, uma ilha com uma casinha ilha. Em cima, né? Aí farol, entra, né? Tipo um farol. Aí ele desce lá a escada e tem lá as mensagens lá do Ryan, né? Falando da arte, eu acho a frase que tá na entrada sensacional, assim, quando você entra dentro da casinha, antes de chegar na porta do elevador, tem assim um busto do Andrew Ryan, né, com a cabeça dele assim, e uma frase escrita No gods, no kings, only men. Não deuses, nem deuses nem reis, apenas homens. Eu assim, acho genial essa frase. E ela não tá no busto, só, ela tá numa faixa. Ela tá numa faixa em cima do busto, isso. Em cima do busto. Então é bem. O Andrew Ryan, desde o começo, desde que entrasse na cidade, ele queria saber que eles têm claro na cabeça deles o porquê, qual que é os objetivos dessa cidade. Então ele deixou essas mensagens em todo lugar, né? Hurry, Mr. Bubbles! Então, a primeira cena do jogo você olhando para suas próprias mãos com uma foto dos seus pais na mão, falando que os seus pais falavam para você direto que você era especial. Aí você fala assim, quer saber? Eles estavam certos. Quando você fala isso, o avião cai e você se encontra num mar com um círculo de fogo animal que é meio para criar um caminho, né, para você ir para a ilha. Um efeito de água muito foda. Muito foda mesmo. Muito um dos foda. Efeitos mais fodas da geração, eu acho. Uma das até águas hoje. Mais belas da geração, até hoje. Até hoje. Muito foda mesmo. Toda a cena, né? O círculo de fogo, o avião caído, né? Aí você vai nadando até a ilha, você entra. Quando você entra numa batisfera, que aí eu também tenho. Eu vou explicar o que é a batisfera. Não é uma esfera do Batman? Pode crer, né? Podia ser. Ela é tipo o elevador da cidade. Você entra, ela funciona como um elevador e ela fica nos trilhos que te leva para qualquer parte da cidade. Como se fosse o trem da cidade, entendeu? Aí você entra, você puxa uma alavanca lá, começa um videozinho do Andrew Ryan falando o texto que eu falei no começo. Basicamente, né? Porque ele não falou a Aparecida do Norte. Não. Não, isso foi a adaptação nossa. E só uma comparação agora pra galera, a Bathysphere, ela tá pra Rapture como o metrô tá pra São Paulo. Sim, importantíssimo. Importantíssimo. né? Então, aí quando você chega lá, é, dentro dessa Batisphere, né? Que eu vou falar em inglês pra ninguém achar que é Batisfera, né? Dentro dessa Batisphere tem um rádio que o Atlas começa a conversar com você, né? E pede ajuda pra salvar a família dele, que a família dele tá em perigo, o Andrian tá querendo matar a família dele e tal, né? É, e aí ele fica o tempo todo pedindo pra você ajudar a família dele, né? É, e aí começa assim. Quando você chega na cidade, já tem um Splicer, né? Splicer são os inimigos do jogo. Splicer são as pessoas que usaram Adam bastante e tão loucas, tão insanas, né? Ficaram viciadas, né? Eles ficaram viciados em crack. Eles não estão malucos, eles não sabem mais o que fazer atrás de Adam. E eles são deformados, a cara deles é toda torta, eles ficam com umas perebas gigantes na pele. Não, e assim, e só pra entrar um pouco no tema de ambientação também, quando a Batsphere para na doca lá, quando você chega e entra dentro da cidade, tem um desses do lado de fora e ele começa a atacar e ele tem umas garras e assim, você não tem nada na mão, você fica com um cagaço disso aí porque tá tudo escuro, tá ligado? Uhum. E quando você entra, tem umas faixas no chão, assim, escrito Andrew Ryan tirano, acabem com a tirania do Ryan, tem uns folhetos de shows. Então, tipo, você vê que é uma cidade destruída, uma cidade que era muito viva, era muito ativa, que tá destruída e tá em todo lugar o porquê que essa cidade era viva. Tem um monte de coisa aí, um monte de lugar que você vê propagandas, mensagens, coisas que tipo que te mostra que assim, parece que as pessoas estavam num caos ali, né? E aí começa um pouquinho da ambientação e do gameplay. Comentem um pouco aí desses dois temas. Então você falou aí dos splicers, eu vou confessar aqui que eu tenho medo do caramba dos splicers, velho. Vários tipos deles, cara. Tem vários tipos. Quando eles eu vou jogar, maluco, eles começam a gritar. Quer ver eu ficar desesperado jogando? É quando eles começam a gritar e eu não sei de onde tá vindo. Sabe, eu tô ouvindo o grito e eu não sei onde tá o Splicer. E é do teto, normalmente, né? Ele tá ficando no teto. Eu acho eles engraçados, assim, principalmente aquele que assobia. Eu acho tão legal pegar aquele que assobia e matar, cara, de costas, sem ele perceber você. Ah, não, eu morro de medo deles, cara. Eu acho... Ele começa a gritar e começa a ouvir aquele barulho de passo, né? De correndo, assim. Eu fico desesperado rodando 360 no cenário, tentando achar de onde ele tá vindo, cara. Mais um exemplo de ambientação muito foda também, é uma cena que acontece bem no comecinho do jogo. Você tá chegando ali na cidade, tá entrando, tá bem no comecinho, você só tem uma chave de fenda pra atacar, né? Aí é um grifo, sobe... na realidade, é um grifo, uma chave inglesa. Aí você sobe no elevador, aí quando você tá indo, você vê um corredor, ó, imaginem essa cena, tentem, por favor, imaginar essa cena. Você chega no elevador, aí você vê um corredorzinho que tem uma luz que projeta uma sombra. Essa sombra é de uma pessoa e essa pessoa, ela tá falando baixinho assim: meu bebê, o que que aconteceu com meu bebê, o tempo todo. E você fica com um cagaço de chegar pra matar, né, o tal do Splice. Quando você chega e mata, você vê que essa pessoa tava falando todas essas coisas de meu bebê em cima de um berço. Quando você vai no berço, adivinha o que que era o bebê? Um revólver, cara. Aí você pega o revólver, é a primeira arma que você pega do jogo, de tiro. É o revólver, que o Splicer tava enlouquecido em cima. Então, cara, imagina. Eles são malucões, velho. Imagina essa cena, cara. Imagina tudo apagado, você jogando à noite, cara. A ambientação desse jogo é muito foda. O som também é extraordinário. Uma coisa que eu acho bem bacana, o som extraordinário, as músicas, aquele clima de anos 50. Então, os móveis de Rapture, assim, a mobília dos locais, o estilo dos locais, é tudo da década de 50. Isso que eu acho bem bacana, esse estilo classicão que eles colocaram no jogo. Então, o tipo de diversão das pessoas também. Rapture tem uma zona, eu acho bacana isso. Tem o Parque do Ibirapuera lá, que é a Arcadia, que é os jardins. Tem a zona boêmia, tem a parte de cultura. Então, tem eles, o Raya Amusement. Tem o Raya Amusement é no 2, cara. No 2. Mas, tipo, assim como a cidade tem aquelas áreas, né? As áreas específicas, o lugar das baladas, o lugar dos passeios, Rapture também tem. Isso que eu acho bem bacana. Os caras estruturaram dessa forma. Tem o local onde o Fontaine traz os mantimentos, que as coisas que ele pesca, os contrabandos passam por lá também, que é o Neptune's Bounty, né? A segunda fase que você abre no jogo. Então, isso que eu acho bacana, eles construíram mesmo uma sociedade E tem vários serviços, assim. Tem a parte médica, que é por onde você chega, você desembarca na parte médica da cidade, logo de cara. Então, eles pensaram nisso, assim. Então, tem vários serviços que você vai encontrar numa cidade. Você tem o Raptor ali, é uma réplica deles. Isso é muito bacana na ambientação. Uma coisa que eu acho legal, assim, também falando do gameplay, né? É que o BioShock, ele é um FPS, só que ele tem muitos elementos de RPG. Que você... Sim, isso é dado pelo Adam e pelos plasmids. É. Eu acho isso muito bacana. Quanto mais você joga, mais você evolui. Isso, e tem poderes de efeito passivos e ativos, né? Que a gente tinha comentado antes, o cientista falou da diferença do Adam pro plasmid. Tem até um áudio diary do Dr. Chuang que explica isso. Então, o que acontece? O Adam, ele é a substância que permite as mutações genéticas. Ele é a base, digamos assim. O plasmid é a substância que faz com que as modificações ocorram. Então, para poder usar o plasmid, você tem que ter Adam. Tanto que vocês vão perceber no mecanismo do jogo que, por exemplo, eu tenho... As armas eu posso usar quando eu pego, porque são armas de fogo, não tem nada especial. Agora, aqueles poderes como o do choque, né, o Electrobolt, o do fogo, o do gelo, o que acontece? Você, para instalar, digamos, aqueles, você acha o plasmid daquele poder. Para você ficar usando ele, você tem que ter slots, né? E esses slots, como você compra esses slots? Você compra com Adam. Então, o Adam é tipo a base. Uma vaga pro poder. É uma vaga para você pôr. Então, você pode andar com um poder só na mão, e como você pode andar com 4 ou 5 poderes que você vai trocando. Tudo depende da quantidade de Adam que você coleta no jogo. Então, nesse áudio diary do Chong, eu acho bem interessante. Que ele fala assim, que o Adam é a tela e os plasmids são as tintas. Exatamente. Então, quanto mais tela você tem, mais tintas você pode pôr. E para abastecer tudo isso, precisa do Eevee, né? Que é o que gasta para poder usar os poderes. É, que seria como se fosse o MP de um RPG, por exemplo. É, seria os action points, na realidade, né? O Eevee seria os action points, mais ou menos. Os pontos de magia, né, cara? Como se fosse magia. Exatamente. Fala aí. Não, eu ia falar que é bem parecido com RPG mesmo, porque além você dá os upgrades tanto em magia quanto nas armas também, né? Então... É um FPS bem diferente, né? Eu normalmente não gosto muito de FPS, só que esse aí me impressionou mesmo. É, na verdade, eu tenho um conceito, assim, eu gosto de classificar ele como First Person Adventure. Não como, não sei, tipo assim, eu tenho uma coisa que filtra pra mim um FPS. Um FPS, ele é extremamente definido pela tua habilidade em atirar. Eu acho que no BioShock, mais importante, você não precisa ter uma habilidade muito grande em atirar. Que a mira é grande, ela te ajuda. Mais importante é a combinação do que você atira. Não que num FPS não seja importante você saber selecionar a arma, mas costuma ser muito mais simples em um FPS purista, assim, digamos. Então eu não consigo achar o BioShock só um FPS. Ele tem um mecanismo de FPS, mas mais importante do que da tua habilidade em atirar, muitas vezes você resolve muitas coisas sem atirar. Porque você pode hackear máquinas. Uma coisa que eu adoro fazer, por exemplo, você tem o plasmid do Electrobolt. Com o Electrobolt, você que pode... É eletricidade. É eletricidade. Você pode paralisar inimigos que são robóticos, tipo aqueles turrets que ficam disparando tiros em você, ou câmeras de segurança. Você, quando paralisa uma câmera, um inimigo desse, você chega perto, você pode hackear. Então, tem um pequeno minigame. Se você acerta esse ponto, é ótimo, que é o Pipe Dream, né? Exato. Quem jogou Pipe Dream no PC, é um Pipe Dream. Então, você juntar os caninhos e tal. Você juntar os caninhos e fazer um feature com um tempo reduzido. Mas quando você hackeia, aquele turret ou aquela câmera passa a trabalhar pra você. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer no jogo é hackear tudo. Então eu hackeio até máquina de você carregar a sua saúde, de você encher a sua energia. Porque, por exemplo, o inimigo ele vai usar, uma das coisas que eu adoro fazer com o inimigo é machucar o inimigo até uma quantidade de energia que ele vai procurar uma máquina, porque os inimigos são inteligentes, isso eu acho bacana também. Eles não te enfrentam feito loucos, apesar de estarem loucos, né? Os personagens estarem loucos, eles não te enfrentam feito louco. Quando eles estão com pouca energia, eles vão procurar uma máquina. Isso é ótimo, velho. Isso é ótimo. E aí, se você hackeou aquela máquina, quando eles tentam usar a máquina solta uma fumaça na cara deles e eles morrem. Veneno, né? Os mais legais de fazer assim. E outra mais interessante é quando você hackeia, por exemplo, tem 2 ou 3 turrets num lugar, você hackeia, né, eles, pra eles trabalharem pra você. Então você vai, provoca o inimigo e vem pro meio dos turrets. A hora que o inimigo põe o pé ali, ele vai tomar tiro de todos esses. Então isso que eu acho muito bacana. Ele é um FPS, mas muitas vezes você não joga como um FPS, assim. Tem um mecanismo de FPS, mas eu não consigo, assim, pelo menos na minha opinião, considerar ele puramente um FPS. Ele tem... Inclusive, até uma dica que eu dou pra quem, assim, pra quem não gosta também muito de FPS, esquece os preceitos que você já tem de FPS e tenta jogar BioShock, sim, porque, que nem o Lula falou, eu considero ele muito mais jogo de exploração do que FPS, assim. Porque, que nem o Lula falou, a mira é muito fácil de acertar, assim, vai ser mais do que você combinar os plásmides com tiro do que atirar bem em si. Assim, é mais exploração mesmo, até porque se você não explora muito, não tenta achar muito bala, dinheiro, né, achar os itens de cura e tal, você vai mal no jogo. Você tem que explorar bastante até pra isso. E perde o principal, que é a história, né? Porque a história é toda contada nos diaries. Sim. Outras dinâmicas que o jogo tem, que são muito importantes também, que são, pra mim, são as duas principais, assim, que tem um efeito muito importante na história também. A primeira delas são as Vita Chambers. Uma coisa que eu vou falar, que, assim, pra quem não sabe, talvez seja um choque, assim, né? Mas você não consegue morrer no BioShock. Você não morre. Quando você morre, você automaticamente ressuscita numa câmara chamada Vita Chamber, que é tipo um tubo de contenção, assim, azul por dentro, que você renasce dentro desse tubo. E todo dano que você fez nos inimigos continua, entendeu? Você morre e já renasce automaticamente nesses tubos. I can see angels dancing in the sky. E a outra dinâmica bastante importante que tem também é a sua relação com as Little Sisters. Né? Quando você vai andando pelos levels, pelas fases do jogo e tal, né? pelas localizações, você encontra Little Sisters com seus Big Daddies, né? E elas são a sua maior fonte de Adam. Então, a sua única fonte de Adam, na verdade. Então... você tem que derrotar o Big Dad, você tem que matar o protetor dela, pra você conseguir chegar nela e tomar uma decisão. No comecinho do jogo, a primeira vez que você fala com a Bridget Tenenbaum, né, que ela tá salvando as sisters e tal, ela te dá um plasmide que te dá um poder. O poder de salvar as Little Sisters, de você transformar elas em humanas de novo. Só que é uma decisão que é completamente escolha sua. Então, quando você consegue derrotar um Big Dad, que toda luta contra um Big Dad é uma luta épica, porque eles são muito fortes e fodas. É uma tensão incrível, né? É uma tensão incrível. E o mais legal é que, assim, se você não chegar perto da Little Sister, ele não faz nada com você. Na verdade, se você não bater nela, você pode até chegar perto. Ele não faz nada também. Ele só vai ficar te encarando. Se você estiver no caminho dele, na hora que ele passa, ele pega, te empurra e continua seguindo. Ele nem liga. Agora, se você atirar nela ou nele, aí o bicho pega. Vocês lembram, né? O Shuong deu um tapinha. O que aconteceu com ele? Exatamente. Don't mess with Texas. Don't mess with Little Sisters. Então, assim, o legal é que você tem todo esse tempo de preparação. Tipo, você pode pegar mais armas, mais poderes, você pode pegar um monte de coisa pra se preparar, né? Pra essa luta animal que você tem com o Big Dad. E, assim, o jogo te dá um pouco de Adam no começo, pra você já ter uns poderes e tal. Você não começa do nada, né? Quando você chega no seu primeiro Big Dad que você tem que matar mesmo, você já tem alguns poderes, tem algumas coisas, assim. Aí você atira nele, toda aquela luta animal, você leva ele pra água, você eletrocuta a água, ele toma um choque mais forte, tem umas manchas de óleo no chão, se você joga o fogo lá, ele toma mais dano de fogo, tem um monte de coisa que você pode fazer. Quando você mata o Big Dad, ele tem um monte de coisa pra você pegar no corpo dele, né? Ele vem lotado de coisa pra compensar tudo que você perdeu na luta. E você chega na Little Sister e você tem uma decisão. Ou você faz o Harvest, ou você tira todo o Adam que aquela Little Sister tem. E você ganha mais Adam, você ganha tipo 160 Adam. Ou você salva ela e só ganha metade disso, só ganha 80 Adam. E ela vira humana e ela volta pra Tenenbaum. Agora, são duas dinâmicas. primeiro, deixa eu só falar de você fazer o Harvest, de você tirar o Adam da Little Sister. Ela morre no processo. Ela morre no processo, exatamente. E é uma cena horrível. Tipo, você fisicamente se sente mal pelo que você fez, do jeito que eles mostraram isso no jogo. É muito foda. Eu nunca fiz Harvest. Nem eu nunca também fiz. Até hoje. Eu também não. Três vezes. Eu nunca vi o vídeo no YouTube. Eu fiz em todas. Não, eu não fiz. A primeira vez que eu joguei, vou fazer Rescue porque eu quero fazer o final bom. Eu fiquei sabendo que tinha duas versões. Só que durante o jogo, você descobre os audio diaries e aí você descobre o porquê, o que que eles fazem, e você não tem coragem, cara. Eu terminei o jogo três vezes e eu nunca fiz um Harvest. Nunca fiz um Harvest. Nem no 2. Eu também joguei o 2 e não fiz Harvest. Também no 2 não fiz Harvest também. Então assim, e se vocês tiverem a oportunidade de ver um Harvest no YouTube, é uma cena horrível. Assim. Mas não façam, não façam. Façam e dividam com a gente no mural o que vocês exatamente. Acharam. Mas a consciência de vocês. Exatamente. E o legal é isso. E é tipo assim, e isso tem repercussões no seu poder, né? A gente não fez Harvest e a gente demorou mais pra ganhar poderes do que as pessoas que fizeram Harvest. Porque fazer Harvest você ganha mais Adam, né? Então, e assim, mas eles compensam. A cada três sisters que você salva, a Tenenbaum, ela te dá uns plasmides novos, ela te dá um pacotinho de presente com um pouquinho mais de Adam. Então, assim, tem uns... O jogo compensa pra você, mas se você quiser ficar poderoso rápido e ganhar mais Adam durante o jogo inteiro e mais poder, você faz Harvest em todo mundo, né? Mas isso tem repercussões no final do jogo e na história. Então, o final do jogo é diferente se você fazer esse Harvest, né? Tirar esse Adam das Sisters. Então, essa é uma dinâmica muito legal do jogo também. E o jeito que eles fizeram fez ser uma dinâmica legal. A cena de você destruindo a menina, de você matando a menina, de você salvando, ela te agradecendo. Ela vira humana na hora. E aí ela te agradece. Thank you, Mister. Né? Ela fala obrigado. Aí ela sobe no caninho e vai embora, assim. Essas interações dela com o Big Dad é muito, muito boa, né? Eu acho muito boa também. Com o Mr. Bubbles. Às vezes eu fiquei parava assistindo assim, elas interando com o Mr. Bubbles, cara. Muito legal. Mas uma coisa que eu acho bacana, quando você é bonzinho, a Tenenbaum te dá uns presentes, né? Então, tipo, sim. E o que eu acho bem louco é que, tipo assim, ela manda uma sister já humana deixar um presente pra você perto da máquina. Onde você compra genes, por exemplo, a máquina de você comprar plasmide, slot, mais próxima. Esse presente é sempre um ursinho melado de Adam. Eu acho sensacional a ideia. É o jeito que elas encontraram de te dar Adam, né? De te muito fazer ajudar. I'm ready for dream time, Mr. B. Um dos melhores personagens dos dois Bioshocks e uma das melhores localizações é um lugar chamado Fort Frolic. Tanto que o diretor que criou essa localização no 1, ele virou o diretor do jogo no 2. Porque essa foi a melhor localização e tal. E Fort Frolic é o lugar dos artistas, né? Onde os artistas faziam suas criações e tal. E tem um artista muito especial lá chamado Sander Cohen, é o nome dele. E ele criou quando ele chegou em Rapture, ele era um artista mundialmente famoso dos Estados Unidos, na Broadway e tal. E o Andrew Ryan chamou ele pra ele entreter os cidadãos de Rapture, naquela coisa toda, né? E o Sander Cohen, ele gostou tanto de Rapture, ele gostou tanto das possibilidades da cidade, que todas as peças que ele fazia eram dedicadas ao Andrew Ryan. Ele amava o Andrew Ryan, né? Até que tudo aconteceu e tal, e ele começou a ficar com ódio do Andrew Ryan e do Atlas, né, pela briga deles e de ter destruído a cidade e tal. Então, você vai ver um monte de splicer com orelhinhas de coelho por aí andando, né, com orelhinhas de coelho, máscaras de orelhinhas de coelho. Essas máscaras são da peça dele chamada The Rabbit, né, que é o coelho em português. Que ele criou pro Andrew Ryan. Então, tipo, esses splicers artísticos ficaram meio loucos e ainda estavam usando a mascarazinha lá dos coelhos, né? E quando você chega na parte do Sander Cohen, ele quer que você faça um servicinho pra ele, que você tire 4 fotos pra ele, né? Que eu não vou falar do que é e tal, mas você tira 4 fotos pra ele. Quando você termina de tirar essas fotos, ele... E assim, o local Fort Frolic, o lugar que ele fica, é muito legal. Quando você entra, tem uma escadaria gigante, como se fosse um teatro, sabe? É um teatrão gigante, assim, com... Bem majestoso e tal. E quando você... Fort Frolic é mais ou menos como a gente... É a Broadway... G-Raptor. Então, tipo assim, aquela Broadway é aquela avenida nos Estados Unidos onde só tem casas de show, teatros, esse tipo de coisa. É o chefe. É o chefão de tudo. Ele é o artista mais fodido, mais genial, entendeu? E exatamente, Lula, a Broadway é a, sei lá, que rua de São Paulo que tem esse monte de coisa, de Augusta, atração. Augusta. Então, Augusta, ela seria a zona boêmia, né, cara? É, que também fica... Ela seria Sarenelli no 2. É, seria o Sarenelli. É, tipo assim, porque tem o Red Light Street lá também do Raptor, né? Tem os botecos, a luz vermelha. Então, no, na realidade, São Paulo não tem um lugar assim dedicado só a casas noturnas, não. Tem lugares mistos, né? Não, mas tipo assim, só casas de teatro, show, uma rua. Não, isso que eu tô falando, não tem mesmo, não. Não tô sendo irônico. É mais misto, eu sei. É misto, tem de tudo um pouco, né? Então aí, e aí quando você termina de tirar essas fotos, acontece um negócio muito legal, assim, e você tem uma decisão para tomar também. Mesmo que você saiba se essa decisão é sua ou não, você tem uma decisão e essa decisão também tem umas repercussões um pouco mais para frente no jogo. Quando você termina de tirar essas fotos e você termina esse último trabalho, né, essa última escultura aí do Sander Cohen. Então fiquem atentos a essa escolha, que mesmo que vocês não saibam que vocês têm, né? Que muita gente não sabe que tem essa escolha, mas ok, vou deixar isso à interpretação. E é muito legal, é muito legal, é uma das melhores partes do jogo, assim. Tem algumas partes do jogo que são impressionantes, assim, que você fica louco, e essa é uma delas, e é muito legal. E assim, só uma última coisa do Sander Cohen. Ele tem um audio diary dele no escritório dele. Lá em Fort Frolic, né, dos artistas, tem um escritório do Sander Cohen, né, do lugar que ele fica lá. Tem um diário lá dele que ele canta uma ode ao Andrew Ryan. O nome do diário é Ode a Andrew Ryan. É um dos melhores diários de todos. Eu não sei se eu fiquei com medo, se eu ria, se eu... Sei lá, eu achei uma das coisas mais geniais, cara. É muito legal aquele diário. Porque, assim, é tipo, ele fica com ódio, fica insano, ele também tomou muito Adam e tal. E aí, essa ode, ele fala assim, primeiro ele começa a falar bem baixinho, assim, que ele quer, ele tenta tirar as orelhas do coelho, mas ele não consegue. Aí ele fala, eu tento tirar as orelhas do coelho, mas eu não consigo. Eu quero tirar essas orelhas, mas eu não consigo. Ele começa a subir a voz, e ele começa a gritar, e ele começa a xingar, assim, eu quero tirar essas porras dessas orelhas, e eu não consigo. E ele começa a ficar insano e bizarro, assim, cara... Tipo, é engraçado que você vê a progressão da insanidade das pessoas, assim. E te arrepia quando você escuta, assim. É muito animal. Quem não ouviu esse diário perdeu um pouquinho dessa parte do jogo, assim. Que é muito foda, cara. E esse foi o fim de mais um OrionCast. Valeu todo mundo por ouvir aí, quem tem ouvidos. Quem não isso tem mesmo, ouvido. Que eu ia agradecer. Obrigado muito a vocês que têm ouvidos. Muito mesmo, cara. Então, quem não tem ouvidos, desculpe, mas né, não podemos fazer um vídeo, mas... A gente faz em braille, mais pra frente, a gente faz em braille. Então, valeu, gente, valeu por ouvir e até o próximo cast. Na direção certa. A corrente é muito poderosa e muito misteriosa para qualquer governo que há. Qualquer homem que discorde disso possui a mão no seu bolso ou uma pistola no seu pescoço.